Descendo até 2.000 milhões, já vai estar estabilizado, bom, meia, 2.000. Gente, teve o pouso na 2.8, baixou e travou a janela 63, vamos lá. Entra iniciando espera pela esquerda. Estimativo, Olímpio 08, no 1.500 pés, mantém. Até 1.500, Olímpio 08. Confere, confirma intenção de voo. 321 Recife, 1288, alterna 1260. 1288, alterna 1260, 6321. Pronto, Bob. Oxana 6327, autorizado a linha de manter, cabeceira 28. Alinha manter, 286327. Primeira curva à esquerda, segue corredor forte, aciona 0134, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 95, Sierra Golf Oscar. Turma solo 52, libera a próxima esquerda via Charlie, chama solo 1219. Esquerda de Achalha, pós-solo, confira o CP? Solo 1219. 1219, né? 6314. Por gentileza, corteja a frequência do controle da torre novamente. Tiago, senhor, já cortei o alinhamento correto no pátio 4 para acionamento e táxi, chame de torre 118 décimo 95, como voo. Salve, Salvador, Oxané, linha 314, estou. Oxané, 6314, segue via Alfa Índia, portão 1 no pátio principal. Alfa Índia, portão 1, Oxané, linha 314. 99. Rio 28, Rio 3, Rio 3. Para interceptar a chegada em pit, reporta no ideal de descida. Gente, 3155, mantém o ponto de espera. Autorizada para Dicari, para 32231, tem condições de iniciar a descida da presente? Pode deixar, não tem problema não. Gente, então desça com 240 nós, para inicialmente para o nível 120. Tem condições de começar nós para o nível 120, para 32231, pode deixar. Estabilizado na 28, gol 620. Gol no 620, completa final, torre 1895, compousa? 1895, boa tarde. Salvador, boa tarde. Gol 620, estabilizado em net Zulu. Na frente, foi. Gol no 620, checa trem, QNH 10, 1-1. Autorizado pouso, cabeceira 28, o vento 200 graus, 99. Livre pouso na 28, gol 620. 6327, decolador 55, chama o controle, em 119, decimal 35. 1935, 6327. Boa. Salvador, é Olimpo 08, check rádio. Confirma a aeronave que chamou a torre. É Olimpo 08, check rádio. Olimpo 08, 5/5, prossiga com as instruções. Estou recebendo 5/5, Olimpo 08, só que é caído. Gente. Controle Salvador, Xenia 6327, boa tarde. Xenia 6327, contato radar. Após 2.500 pés, tudo restrito a uma centena na saída da El. Saída da EL 6327. Escrevo a Coral da presente. Para 6327, inicialmente uma centena, autorizado direto Coral. 7327. Azul 4205, a senhora identificação, a autorizada chegada e pit, reporta no ideal de descida. Azul 6918, prossiga. Azul 6918, reporta mais perto da Terminal Salvador. Olimpos 08, autorizado. Completa a espera, após reporta na perna do vento da 28. Completando a espera e reporta na perna do vento da 28, Olimpos 08. Pegou 966, ponto de espera, da 28, número 2. Quem chegou no 966, mantém o ponto de espera. 155, autorizado alinhar e manter, cabeceira 28. Alinhar e manter, 28, tá preso. Voo no 620, no solo 58, livre à esquerda, reporta na Delta antes da Alfa e chama solo, 1219. Livrando na Delta, antes da Alfa, 1219, boa tarde. Correção, o voo no 620, reporta livrando a pista. 620, livrando no momento. Quente. Solo Salvador, boa tarde, 620, livrando na Delta, na pista. Economia 20, boa tarde. Segue via Alfa, Juliette, portão 5, bate pressão. Alfa, Juliette, portão 5, bate pressão. 28, vento 210 graus 89, informa o tráfego, P3 da Força Aérea, mantendo o setor norte a 1.500 pés, à sua direita. 3.500, livre decolagem, na 20. Controle, Xenia 6327. Prossiga. Está restrito uma centena a 30 milhas, Salvador. Confirme. Tá. Confirma, está autorizado o sensor até 1180. 100, até uma centena, o 6327. Tá certo, 6327. Direto Serra, autorizado Grupo de Zulu, Manati, 1.000 pés, decola da 17, primeira curva direita. Segue corredor Axé, aciona 0135, controle 119.35, torre 118.95, até o Juliette Serra. A sinal do 28, Olimpos 08. Da 3155, decolado 1900. Será pro até 2500 pés, chama controle em 119.35. Está na frota 300, até o Juliette Serra, bom voo. Salvador, voo 738, nível de voo 380 para confine, ciente da TAM. Voo 738, TAM, confere. Boa tarde, tenho pré-autorizado 360. Copia, aguarda coordenação. Copia 360, Luna 732. Luna 732, autorizado com fins via Up Zulu 21, após conforme rota, nível 360. Decola da 28, mantém proa até 2500 pés, após curva esquerda, no perfil de saída Elefa 1, aciona 5426, controle 119.35. Aciona 31. 966, livre decolagem de cabeceira 28, vento 220 graus, 79. Livre decolagem de 66. A esquerda, transponder 5426, controle 11935, gol 1738, aerovia Upper Zulu 1, 21. 1738, saída Elefa 1. Elefa 1, afirmativo. 22231. A gente mantém a parceira 2231. Final, trem baixado, travado, Olympus 08. Gente, Olympus 08, aguarda autorização para torre arremetida, continua a aproximação, ainda no 09. Continuando a aproximação, aguardando a autorização para torre arremetida, 08. Oxalé 6327, suba para o nível 180. Solicitão 140, bom final, 6327. Gente, 140 autorizado, 6327. Gente, 140, 6327. 02, chama o controle, 119 decimal 35, manterá a prota 2500 pés. Agora solicito, minha amiga. Quem avança na prova? 1966, contato radar, suba para o 370, após 2500 pés, voa direto a Arum. Primeiro passo, 2500, Arum na prova, 96. Curvará à esquerda, na prova do farol de Itapuã e manterá 1000 pés. Autorizado, toca arremetida, depois curva esquerda, meu pé e farol de Itapuã. 10, mais um template. Gente, ainda mantém o nível 120, devido ao tráfego na saída da EL, mantendo restrição de uma centena. Afirmativo, está visual, o tráfego está cruzando o litoral ali agora, no nosso ponto de vista. Afirmativo, agora na posição de 11 horas, 17 milhas, deslocamento sul. Afirmativo, está visual, obrigado. Completa a redução para 200 nós. Seu 205 copiou? Confirme para 4205. Redução para 200 nós. Reduz para 200, ainda necessito 7.700. Para 28, meu pé. Então, 3155, suba para o 340, livre da restrição. 340, livre da restrição, para o 3155. Passarela 2231, desça para 4000 pés, o ajuste no 011 com 2409. 34000 com 2409, ajuste no 011, 2231. Controle, gol 1966, 1966, direita na prova 040, tem uma formação após Arão. Confirme o gol no 966? Afirmo, se deu direita na proa 045. Gente, por quantas milhas? Aproximadamente seria umas 60 milhas. 60 milhas. Azul 4205, sobre vetor para frequenciamento. Esquerda para o 140, limite ao lock. Esquerda 140, limite ao lock, descendo até 070. Oceaner 6327. 37 na escuta, agora 55 milhas de Salvador, serviço radar terminado, mantém 140. Controle Ilhéus agora 1201. 01, grato, boa, né? 37. Alfredo 2231, desça para 2000 pés sem restrição, ajuste 10 no 1. 2000 pés sem restrições, 10 no 1, 2231, obrigado. Controle, recebeu o desvio do gol 1966? Sim, livre desvio 1966. Gente, frequência livre, Romeu Cabral. Quatro dois zero cinco, desça para 4000 pés, ajuste 1011. Para 4000 pés, ajustado 1011. São 3155, Recife 251, Lanterna 3325, bom voo. 251-3325-3, 1-5-5-5-5. Autorizado alinhar e manter, cabeceira no 7. Sinal, tem baixado travado, Olympus 08. Olympus 08. Autorizado, toque remetida à pista 28, vento 290 graus, 89. Autorizado, toque remetida à pista 28, Olympus 08. Romeu Hotel Gilete Serra, parte 4, autorizado o táxi, reporta na Oscar para ingresso. Direto Campina Grande. 330, restrito Campina Grande, na prova, vou lá, vem a meia, obrigado. Toma Recife agora, 2685, alternação 2545. 2685, 2545, boa. Pera do 2231. Mais curto? Só para hoje usando, tem condições de interceptar e completar a final? Sem problema. 10, inicia espera com curva da esquerda no setor norte. Curva na direita, 1500. Iniciando espera pelo setor norte, Olympus 08. 2231, vai encortar, 2231, vai reportar na ideia. Sim, se tiver condições, voa usando e interceptar na projusão. 1-1-8, autorizado táxi, via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Gol. Ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-1-1, bom voo. Sim, autorizado táxi, via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Gol, torre 1-2-9-5, ajuste 1-0-1-1, ajuda para 1-1-8, uma boa tarde, obrigado. Zero, limite permanece. 1.700 pés, 2231. Informa pista em uso, 28. Passagem da aeronave da Zona na retaguarda, coordena o feedback de acionamento aí, coordenação solo. Gol no 738, chama pro táxi. Tem alguma prova para o 4305? Pronto, tá visual no setor? Visual. Ok, então em reporte LS, parceiro 2231. A gente apontará LS 2231. Azul 4205, da presente, rádio navegação, vou usando. Assumindo, vou usando. Cruzamento do campo na cabeceira 10, reporta livrando o eixo. Autorizado o cruzamento, reportará livrando o eixo com o próximo. Estou agilizando o cruzamento do campo. Serra Golfinho, temos um tráfego com prioridade para o 10. Agilizado. Só passa no distrito de segurança da torre. Alfa 28. Azul 6918, aciona a identificação, autorizada a chegada CARI, está restrito ao nível 1120. CARI, nível 1120, está ciente, agora as nossas 6 horas, não visual, mantendo 1500, Olimpo 08. Ciente. Ao eixo, por confiança. Fecha o toque, LS 2231, vai se ajustar, tá visual. Confirme? Fecha o toque, LS um pouquinho, vai se ajustar, tá visual com o aeroporto. Gente, completa esquerda, vou na proa 240, passarelo 22, correção 230, passarelo 2231, no reporta ILS. Gente, vou reportar 2231. Paulo, meu hotel Gillette Serra, prossiga na Oscar. Controle de Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Thiago Fiosca. Sim. Papa Romeu, Serra Golfiosca. Serra Golfiosca, 1.000 pés no corredor forte. Autorizado no meu pés, corredor forte, Serra Golfiosca. Plus 08, ingressando na perna do vento, visual com tráfego no litoral. Gente, Olimpo 08, mantém espera no setor norte com curvas à esquerda, aguarda mais um 360 para ser autorizado, perna do vento. Mais um 360 para a esquerda, mantendo 1500, Olimpo 08. Utilizado táxi, guia Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 011, no bom voo. Autorizado, táxi de Juliette, Alfa, até o ponto de espera 1228, monitora a torre 118.95, boa. Torre Salvador, passageiro 2231, na final baixa do trabalho. Passarelo 2231, no avistado, autorizado pouso, cabeceira 28, vento 210 graus 89, informa o tráfego, P3 da Força Aérea, sua direita, mantendo 1.500 pés, circuito da 28. Quinta visual, 2231. Livre pouso? Livre pouso na cabeceira 28, vento 210 com 8. Livre pouso na faixa 282231. Não a sua esquerda, a sua direita. A aeronave é o passarelo 2231, é um ATR. Visual começa. Gente, o Serra Golfiosca tem condições de manter referências visuais na proa 0620? Se autorizado, já manter a linha do litoral, na proa 090. Só apenas para informação, Serra Golfiosca, se manter essa proa, o som seria exatamente conflito com as aeronaves da pista 28 operando. Mas se afastar por mais 20 milhas mesmo assim, conflitaria? Está autorizado, sujeito ao tráfego, Serra Golfiosca. Autorizado, sujeito ao tráfego, Golfiosca. Vou Salvador, muito boa tarde, Azul 4118, no ponto Parada 22, pronto. Azul 4118, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 4118. Azul 4118, alinhare e manter cabeceira 22. Ali mantém 28, azul 4118. Passaredo 2231, no solo 05, livre à esquerda na Delta. Antes da Alfa, chame solo, 121, decimal 9. Boa tarde, azul 3274, localização 1530. São 3217, boa tarde, estamos com férias. Autorizado com fins via Pesulo 10, após conforme rota, nível 360. Decola da 28, mantém proa até 2500 pés, após curva à esquerda, no perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5443, controle 119.5. Tolo Salvador, passaredo 2231, livrou. 2231, Alfa Quilo, Pátio 3, quando lá, atente ao sinalizador. Atente Alfa e Quilo, Pátio 3, sinalizador. Passaredo 2231. Passaredo 2231, não desconsidera? Segue via Alfa, Juliette, a remota 2 do Pátio Principal. 12. Ok, Juliette. Alfa, Juliette, remota 12, passaredo 2231. 3217, por gentileza, poder? Para Fórmula 3, cotejamento correto no 10, entrou. A aeronave te chamou para a cópia, confirma? Petrolina. 314, Petrolina. Autorizado via Pesulu 20, nível 340. Decola da 28, mantém proa até 2500 pés. Após curva direita, no perfil de saída Momo, transição Neni, aciona 5441, controle 119.35. Segue então pela Uber do 20 para a Petrolina 340 do comando 28, mantém a proa até 2500, após curvar à direita, até do SM Bombo, com o sinal de Petrolina 5441 do transponder, com o canal de controle de Salvador, seja 3 no 4. 63 no 4, cotejamento correto, no 1 no chão, pronto. Parado no banco, 099. É, te autorizado, pronto. Vai pro 08, perto 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, contato com o radar, suba para 360. Após 2.500 pés, voa Elefa. Ok, 2.500, voa Elefa. Tá praticamente na proa, né? Nome Alfa, confirma a radial distância para a localidade. Thank you. para pegar o voo no 620 para mostrar autorização. Estamos no 1520. Número 620, número 2 para cópia, guarde. Boa tarde. Boa tarde, confiança ainda prevista. Aron após Caju. Aron, Caju, obrigado. Chame solo 1219 antes de ingressar na alta. Antes da alta, nós estamos chamando 219. Eu, Kilo Serra Lima, prossiga. É do vento, Olimpo 08. 08 autorizado, base pela direita 28, reporta curta final. Autorizado, base pela direita 28, reportará na final Olimpo 08. Boa tarde, segue via Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá, a quente a sinalização. Alfa, Kilo, Pátio 3. O Kilo Serra Lima, senhora, código 0134. Eu estou confeccionando o plano, confirma que tipo de aeronave? Prossiga, Serra Golfe Oscar. Apresente, autoriza, para 2.500, para manobra. Inicialmente, 1.500. Azul 6918, e desça para 2.500 pés, ajuste 1.011, está livre, aliás, X-Ray, para 2.8. 2.500 milhões, reportar estabilizado, 19 minutos, 28. 2.8, o vento 1.9.0 graus, 8 mais. Autorizado, está permitido a pista 2.8, vento 0.8. Gente, o Michael Alfa, autorizado, comprou a Noroeste em coordenação com a torre. Serra Lima, troca o seu transponder para 01335. Isso. 0136. Também o Michael Alfa. 03 para acionamento de decolagem, torre 118395, Mike Romeo Alfa, Mongo. No 738, alinhar e manter cabeceira 28. Ali mantém 28, no 738. Mike Romeo Alfa. Invencionar, chama para o ataque. Alto, torre 1895. 1895. Controle tomador 869, informação Tango 209 para 160. Alto 869, identifica a chegada e pitch, terça para 070. Identificou e pitch 070, 869. Limpo 08, tocou no meio 224, curva direita, possível agilizando a liberação do eixo de quase da 28, reporta através norte da torre. Curva na direita, 1500, voltará através norte da torre, limpo 08. Copia. Também 20, copia. Moro 620, autorizado Recife, conforme rota, nível 370, decola da 28. Mantém proa até 2500 pés, após curva à direita, perfil de saída Aron, após Caju, aciona 5447, controle 119.35. Autorizado, 370, para Recife, decolando a 28, para manter proa até 2500 pés, após curva à direita, perfil Aron, Caju, 5447 Alternando Fome, 3935 Contrário de Saída para o Gol 9620 para 9620. 9620, cadejamento correto, chame pronto. Oxana 6355, copia? Oxana 6355, autorizado Guarulhos, vento isolou no zero, após conforme rota, nível 360. Decola da 28, mantém proa até 2500 pés, após curva esquerda, no perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5424, controle 119.35. Autorizado, via Amperzolou 190 para Guarulhos, 1F660 da 28, vai manter proa até cruzada esquerda, pode esquerda, curva esquerda, perfil da El Leda, o código transponde 5426, após 1995, Oceaner 6355. Oceaner 6355, transponde 5424, saída da El, transição Motiva. Azul 4206, qualquer dentro, clear carry arrival distance at level 120. Carry arrival for a level 120 and IA 4206. Solo, o Tantris 207 no 10, por 10 para 10. Tantris 207 no 10, coordena com a equipe de solo, chama táxi. Coordena, Mike Romeo Alfa, decolagem autorizada com proa noroeste, reporta fora do sol. Vento 190 graus, 89, decolagem a critério da Rima. Monofaz 38, contato radar na decolagem, soa para 360, saída Alfa 1. Autorizado 360, Alfa 1, no voo 9738. Hotel Juliette Serra. Papá Romeu, Hotel Juliette Serra. Agora 22 milhas de Salvador, em frequência livre, chama para regresso. Vai levar agora à esquerda, vai chamar da Alfa 219, azul 4, Magistro 99. Felipe 08, autorizado base, reporta final do 28. Autorizado base, reportará final do 28, Olimpo 08. Fora do solo ao 28, pro noroeste, aguarde transferência, o Romeu. Positivo, dando curso permanente lá, vai estar pela radial 1000 pés, reporta ingressando no corredor Interlagos. Reportará quando ingressando no corredor Interlagos, 1000 pés, corredor Norte, Serra do Céu. Rodolfo, boa tarde, é o Mike Romeu. Mike Romeu Alfa, 1000 pés, confirma para o ideal para o destino. É, 303 apresenta. Voa direto destino, confirma o estimado de pouso. Estima pouso em mais 30 minutos. Hora certa 1929, pouso 1959. Positivo, confirma 1959, é o Mike Romeu. 0 graus, 8 mais. Autorizado a tocar RMT, pista 28, Olympus. Salvador, uma bacana de voo, 1169, da Uniforme, estação Guarulhos. Gol 1169, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolagem da pista 28, com a primeira curva à esquerda, na saída da El Leda Motiva, UPS 110, Taubaté, vai manter a proa até 2500 pés. Acionando o transponder 5460, controle 1119, decimal 35. Afirmo, após decolagem, mantém o eixo até 2500 pés, o nono menor. No portão 7, reporta quando pronto para o pushback, o nono menor. Para o táxi, 3217 com 126 a bordo, 3 horas e 20, Campinas. T3217, livre o táxi via Pátio 1, Juliette Alfa até o ponto de espera da Golf. No ponto de espera, mantém a posição e chama a torre 119, decimal 95, ajuste 10 no 1. Sim, Juliette Alfa, Golf. Quando você chama a torre 295, 232, 17, tem um bom dia, volta mais. Gente. Solo Salvador, boa tarde, passageiro 2231. Passageiro 2231, boa tarde, prossiga. Passageiro 2130, guardando a copa de informação de uniforme. Passageiro 2231, autorizado Barreiras. Nível de voo 1160, decolagem da pista 28 com a primeira curva direita, na saída Momo, transição VATAP, UISC 42, após rota do plano. Aciona 5451 no transponder, o controle 1999 decimal 35, somente confirmando, mantém a proa até 2500 pés. Gente, para a Barreira, 1160, pista 28, curva direita após o Momo, VATAP. Whisk 42, com o plano, transponder 5451, controle 6935, mantém para fazer decolagem até 2500 metros. Passaria 2231. Passaria 2231, no correto cotejamento, confirma a posição de estacionamento. Estamos na remota 12. Remota 12, parte 1, remota para o pushback, passaria 2231. Olha aí, 2231. Gol dessa 2000 pés autorizado a final da pista 28. 2000, autorizado final 28869. Autorizado base, reportará na final 8208. Pô, 206, Jacqueline de Centro, 3000 feet, altímetro 7101. Roger down 3000 feet, pioneiro 1001, azul 4206. Pelo Serra Lima, tráfego à sua frente, embora 190 em 6 milhas, está livrando o 120 em descida, vai cruzar o seu nível. Gente, meu mesmo, não esquece de ser. Atire, mantém bem centro, mais um meu alvo. Chinelo 6314, está autorizado. Felizmente, quando ele vai ser só, assim que a causa da aeronave foi voltada para a Indy, com o Z22, pode transportar. Autorizado, vai com a aeronave pessoal de sola aqui, 62, 6314. 09. Veiruz, 2109, 4206. Funcionar o gol no 62, 25. Gol no 620, está autorizado o pushback. Reporta pronto para o táxi. Passaremos para o ataque do 620. 28, vento no 90 graus, 9 marchas. Autorizado, toque remetido da pista 28. Que Romeu prossiga. Estou passando agora para lá, está participando do passado, autorizar o aviso também. Com certeza, 20 milhas fora, você prossegue na frequência livre. Eu volto aí. Aqui no Serra Lima, está bem ideal desse. Aqui no Serra Lima, desce a 3 mil pés, ajuste no 011. 3 mil pés, no 011, no Serra Lima. Azul 4206, descendo 2000 feet, and clear to intercept the final approach. 2000, clear to intercept the final approach for 4206. Oito meia nove, complete a aproximação, chame torre em 1-1895. 1-1895, voo 1-1869. Olimpo 08, 43, 2, chamei o controle em 1-1935, Olimpo 08. Vai chamar o controle 119.35, subindo para 2.500 na reta Olympus 08. Torre Salvador, boa tarde, 3217, ponto de terra 28, pronto. 3217, mantém o ponto de terra. Vai, mantém. Salvador, boa tarde, 869, nessa Zulu 28, estabilizado, visual. No 869. Boa tarde, ajuste 9011, continue a aproximação, a porta baixada e checada. 11, baixada e checada, 869. Sobrepouso, pista 28, vento 190 graus, 8 mais. Sobrepouso, pista 28, 869. Direita 360, está descendo para 2000, centralizado 2500. Controle Olimpo 08. Siga. Já tinha autorizado 2.500, está descendo agora para 2.000. Direita 360, Olimpo 08. Nosso autorizado, reporta para um táxi. Reportada para o táxi, voo, não é nada. Porte na rotatória, Serra Gorfiótica. Está na rotatória, ó. 620, campo 1852, Natal. Livre táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. Quando lá, torre 1-1895, ajuste 1-0-1. Boa viagem, voo 620. Juliette Alfa, ponto de espera da 295, certo? 090. 6 minutos, se perder contato nessa força, curva direita para Usan e completa a final da pista 28. Curva na direita, 090. Se após 3 minutos perder contato, curva direita para Usan, Olimpo 08 para a final da pista 28. Então, Serra Lima desce a 2 mil pés, autorizado a final da pista 28. Ciente, 2 mil pés, autorizado a final da 28, sinceramente. Ativo. Então, agilizando, alinhar e manter a cabeceira 28. Ali, manter a 28, 3217. 1869, solo aos 40, tem condições de liberar na Delta? Firma, senhor, livrando na Delta 869. Librando a Delta e chame o solo em 1219 antes de ingressar na Alfa. 219, 869. Alô, 869, livrando na Delta. No 869, aguarda a passagem do Boeing da companhia após ingresso na Alfa e reporta antes da Juliette. Ok, Aquarius da companhia, Aquarius em direção à Alfa, sou Juliette e repórter, 869. 3217. Solo é o Ocean 6314 para o ataque com 3 horas e 5, alterna Recife 135 agora. Small 95. Roger, tall 118-95, thank you for 206. Torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 0. No 0 no 0 ajuste, vai via parte 1 no 3, Kilo Alfa e Golf. Ocean 6314, no ponto de espera 295. Paulo Salvador, gol 1969, para o site, com 183 a bordo, 6 horas de sair, só terra na região. 1169. Livre o táxi via Pate 1 ou Pate 3, Kilo Alfa até o ponto de espera da Golf, a retaguarda do Airbus da Avianca. Quando o ponto de espera da Golf, torre 118 decimal 95, o ajuste 120, 110, boa viagem. 1169, Pate 1, Pate 3, Kilo Alfa na Golf, 2 horas. Obrigado, uma boa tarde. 0. Fica limitado por 3 minutos na prova. Direita 120, 3 minutos na proa limitada, 508. Taxi 63. Na 3217, tripulada 42, proa até 2510, chama o controle 1935. 1935, obrigado, bom dia. Azul 4206, clear to land, runway 28, wind is 190 degrees, 089. Roger, clear to land, runway 28, Azul 4206. Bernardo. 869, aguarda a passagem do banco da companhia, que vai ingressar no pátio 3. Após ingresso, Juliette, e prossegue para 7. Afirmativo, após a companhia, Azul 07-869. Pastor 1-6, mantém o 090 na proa de Salvador, Pai Salvador, Conde. Pastor 1-6. Pastor 1-6, mantém o 090 na proa de Conde. 2 minutos, rotatória, visual para o campo. Serra Golfioca, reporta na vertical da rotatória. Reporta na vertical rotatória, Serra Golfioca. Só uma provável espera sobre a rotatória, tem dois tráfegos para pouso na Nova York. Foi Conde, pastor do meio. Livre na próxima esquerda, chame só no 121 decimal 9, antes de ingressar no pátio. Próxima esquerda, 217, pode continuar? É, na Índia chame só no 121 decimal 9. Chamar 219, obrigado. Solo 4206, livrou. Solo 4206, TAC Índia, gate 01. Índia, gate 1, 4206. Sente, Lima. Tem a proa? Mantém aí. 08. Controle o TAN 3207? Liga. Tá livre da restrição de uma centena? Tá livre. Graças a Deus. 508, direita na proa 180. Seu limite agora é o localizador da 21. Agora direita 180, limite localizador, Olimpo 08. Aceite. Ou 1620, autorizado alinhar e manter, tá? Queira 28. Alinhar e manter na 28, boa, no 620. Controle, poderia coordenar pro Antimótipa, pro 3217? Escuta e aguarde. Acessor. Tipo 08, curva direita para 220, autorizada a final da pista 28. Direita 220, autorizado final da pista 28, Olimpo 08. Ao solo, antes de ingresso na alta. Esquerda na delta, ao solo, final, certo. Taxi Oceania 6355, nós temos 116 a bordo, 4 horas e 35, alternando o galeão. Oceania 6355, livre o táxi até através do portão 612, eu acho que nós é longo. Até através do 612, Oceania 6355. Graus 99. O 612 está iniciando na 22. Sobre a rotatória, você é a volta. 360 pela direita, o Serra Golf Off, Serra Porta, interceptando a final da 17. 360 pela direita, reportando a interceptando a final da 17. Golf Off. Localizador, Olimpo 08. 8, como tráfego à sua direita, mais ou menos 4 milhas do eixo de decolagem. Mantenha a proa até 2.500 pés, deixando o controle, tá? 935. O tráfego está a 1.000 pés. O nome é está sentindo o tráfego, vai manter proa até 2.500, mais 935 a dar. Boa. O nome é 20, mantendo a proa, nossa escuta, muito boa tarde. O número 20, contato radar na decolagem, após 2.500 pés, eu vou Aron, rodou 370, vigilância. 2.500, vai voar Aron, voa no número 20, no final do 37. Pois perna do vento para novos toques arremetidos. Então, reporte iniciando a arremetida do Olimpo 08. Reportará iniciando a arremetida do Olimpo 08. Acessou o final, não sai do local. Gente, agora o 360 pela esquerda, o Serra Golf Franca. 360 pela esquerda, Golf Franca. O Serra Lima, parte 3. O que é o Serra Lima? Observe o Webbus da aviação ingressando no parte 3? Faz o mesmo, ingressa Juliette, contorne o terminal de passageiros e reporta novamente na Lima. Para o Pochinec, acionamento passarelo 231 na rebota 12. Aguarda o passarelo 231. Aguardando.